olho, boa noite, é Web, bom dia, 6746. 6746, bom dia. Identifique, peça para 2010, chegada a Mari, reporte estabilizado. Chegada a Mari, poderia voar dura, 6746, 2000 pés? Afirmativo, ajuste de altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, boa. 897, informação Foxtrot. No 897, informação Foxtrot, correta. Siga. Ok, solicito autorização. Guarulhos no nível 3, foi lendo, 400. Sim, eu tenho 360 já aprovado, gostaria de copiar o 36 ou recoordenar o 44? Não, aceito 36. Muito bem, o pronto cópia? Boa noite, 37, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto à posição Bridge, onde intercepta a Zulu no meia, até Bravo, até o Zulu, após direto à posição Trive, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo, controle opera frequência 120.8, se transponder 5457, boa noite, 37. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da El Leda, com a direita após. Passou Leda, entrou de bridge, apesulou no meio, bravo até o Zulu. Drive, aciona 5457, controle 208. Correto, no 817, portão 5, chama e puxa o treinamento. Valeu, obrigado. Torre Web 6746, baixada travada na final da 90. 6746, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-4-0 graus, 07 nós. Livre pouso no 0, 6746. Volta na escuta no 6746, agora. Prossiga. Cara, nós vamos tentar voltar aí, se der tempo aí. A gente vai pegar vocês pra voltar aí. Nós estamos de extra aí, brigadão. Boa, ok. Tá pousando aí? Tá já na curta aqui. Ah, tá legal, estamos aqui aguardando. Valeu, vamos encostar no gate 2, hein? Valeu. Beleza, vamos pausar. Leste 6746, no solo 25, libera a pista próxima à direita. Taxi aprovado, Alfa, Juliette, portão 02, Néstor. Alfa, Juliette, 02, 6746, Néstor, boa. favor, tá? 3520, informação Fox, aqui, autorização Aracaju. 3520, para Aracaju, eu tenho aprovado o 190. Informação Foxtrot correta, pronto, cópia. Diga. Diga, tá, 3520. 3520, autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190, decola pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca até a posição Jama, após Aracaju, controle 120, decimal 8, aciona 5446, até 3520. 3520, autorizado, Salvador Aracaju 190, 190, decola da 10, esquerda, Puca, Jama Aracaju, 108, 5446, tá, 3520. Correto, 3520, portão 3, chame por estacionamento. Portão 3. Firme? Pushback aprovado. Portão 3 aprovado, 3520, chame táxi. Boa táxi, 3520.